Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta tarde, vamos refletir sobre a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Falamos tanto de Jesus, refletimos muito sobre a sua mensagem. Os espíritos superiores, desde o século XIX, têm intensamente nos orientado, nos esclarecido sobre muitas coisas, mas principalmente para entendermos que Jesus é o modelo, é o guia que a humanidade necessita. É aquele indivíduo que teve atitudes que nos servem como modelo para as nossas vidas. É nesse sentido que devemos, então, sempre procurar Jesus. Na maioria das vezes, nós pensamos em Jesus como uma espécie de divindade, não é assim? Alguém tem os poderes mágicos para nos salvar dos problemas, nos libertar das nossas dores, nos resgatar dos nossos sofrimentos. E Jesus, como um espírito puro, que está intensamente trabalhando por este planeta, de fato ele nos assiste também nessas necessidades. Através de uma legião que conta com milhões de espíritos desencarnados e encarnados, que atendem, assistem, socorrem a todos os necessitados. Só que Jesus é mais do que o nosso médico das almas. Ele também é o instrutor das nossas almas. Por isso que os espíritos, quando perguntaram para eles, quando Kardec perguntou para eles qual o melhor modelo para a gente seguir nessa longa trajetória da evolução, eles disseram de uma maneira muito simples: veja Jesus. Então Jesus, ele tem que ser para nós alguém que também funcione como um instrutor, de fato. Não pensarmos nele apenas como alguém que vem cuidando e curando as nossas vidas, mas sobretudo um instrutor. E quando refletimos sobre os seus ensinamentos, quando refletimos sobre a atualidade desse ensinamento, fazendo a adaptação daquela época em que ele viveu para os nossos dias, nós percebemos que as suas lições ainda estão profundamente válidas para o espírito humano. O que Jesus ensinou ainda tem muito a dizer para nós, espíritos em evolução. E é sobre isso, nesta tarde, que vamos procurar abordar. E nós temos, na atualidade, muitos problemas, muitas lutas, muitos desafios. Nós temos, na atualidade, muito ainda a aprender. Todos nós, qualquer espírito aqui encarnado, aprende com a experiência terrena. O único que esteve aqui apenas para ensinar foi o Mestre Jesus. Todos os demais, de alguma forma, aprendem muito. E os nossos dias estão repletos de ensinamentos para as nossas vidas, para nós como seres em evolução. Nós normalmente nós pensamos na vida terrena como um lugar de prova, de expiação, de resgate. Pensamos na vida terrena como um lugar de muita luta. Mas olha, nós temos que transcender essa visão, temos que estar além dessa visão simples da vida, de achar que aqui é um lugar de punição, e não é. Aqui é uma grande escola, é um grande desafio que nós temos, e aquilo que nós chamamos então de problemas, podemos traduzir por desafios. São as oportunidades que nós vamos ter de evoluir, de crescer. E quando a gente analisa a vida, a gente percebe que tudo que a gente viveu serviu de alguma forma para fazer a gente ser o que a gente é hoje. Se nós somos fortes, se nós somos capazes de lidar com muitas situações na vida, é porque a experiência nos formou. Poderíamos dizer, nos forjou. Assim como o fogo quente, que corrói, que destrói, é algo nocivo, no aço, no ferro, é ele que transforma e torna útil. Então as lutas da vida é o que transforma o espírito, é o que faz o espírito evoluir, é o que forja o espírito. Então vamos analisar alguns problemas da atualidade, vocês vão ver que eles são muito atuais. Talvez sejam os nossos problemas, talvez sejam os problemas dos nossos familiares. Vamos observar. O primeiro grande problema da atualidade são os conflitos da posse. Quantas pessoas vivem hoje torturadas, desejando possuir bens, acreditando que são eles que trarão a felicidade. E de fato, ter uma segurança financeira, uma estabilidade material, é um fator que nos ajuda. Não é errado nós buscarmos essa condição. Agora, a gente acreditar que isso por si só nos trará felicidade, aí está o problema. Porque nós temos o outro lado da situação. Pessoas que muitas vezes possuem muito, retêm muito, e nem por isso elas são tão felizes na proporção daquilo que elas retêm materialmente. Também são pessoas que vivem num grande conflito na atualidade. Então veja, a gente vê pessoas que não têm e acham que tendo serão felizes, pessoas que têm bens materiais e não são, não conseguem ser felizes. Então isso gera um grande conflito. Outro grande problema da atualidade que nós temos decorrente desses conflitos da posse são os desequilíbrios que nós causamos. Aqui é uma cena de crianças sendo exploradas no minério de diamantes lá na África do Sul. Parece que é uma coisa muito distante, que não tem nada a ver com a nossa realidade aqui no Brasil, mas no Brasil também temos crianças sendo exploradas. E não temos só crianças sendo exploradas pela avareza dos outros. Nós temos também adultos, homens, mulheres, idosos, sendo explorados para gerar riqueza para as outras pessoas. Nós temos pessoas que muitas vezes elas nem percebem que elas estão sendo exploradas, e elas muitas vezes preferem abandonar realizações importantes em busca de conquistar mais recursos e conquistar mais coisas para ter, para possuir, acreditando que ali está a felicidade. Por exemplo, naquela situação onde muitas vezes um casal, o marido, a esposa, resolvem que tem que trabalhar muito, muitas horas por dia, acreditando que precisam dar muitos bens para suas famílias. E passam muito tempo longe dos filhos. Muitas vezes atendendo o interesse de uma sociedade que quer cada vez mais produza-se riqueza para alguns, mas à custa do trabalho, das longas horas da vida de outras pessoas. São pessoas que também estão envolvidas nesse conflito da posse. De tanto que elas querem possuir, elas perdem as grandes oportunidades que é estar, por exemplo, junto da família. É diferente daquelas situações onde os indivíduos, por grande necessidade, precisam passar por isso. Aí cada um é necessário avaliar, ponderar se o tempo que despende na busca do material é o necessário ou se já está além, já está indo na vaidade. E essa é uma medida que é só cada um que é capaz de descobrir. Não tem uma receita mágica. Tem pessoas que precisam sim trabalhar 16 horas por dia. Outros talvez não precisariam. Talvez estão buscando ter mais do que realmente precisam. Então, é um conflito que muitas pessoas estão envolvidas na atualidade. Um outro exemplo de conflito que nós nos envolvemos são as ilusões do conhecimento humano. Muitas pessoas acreditam que determinadas teorias já explicaram tudo sobre a realidade do homem, sobre a sua origem, sobre o seu destino. Muitas vezes, teorias que ainda não estão suficientemente demonstradas, comprovadas, e acreditam que isso basta para explicar a condição humana. A gente vê muitas vezes até nos meios de comunicação, chamam determinados especialistas para dar opinião sobre gravíssimos problemas do homem, e muitas vezes a gente vê que eles partem dos princípios puramente materialistas de uma ciência que muitas vezes reconhece que tem limites para dizer o que é a verdade, uma ciência que tem limites para dizer o que de fato é, que ainda está em busca. Então nós temos hoje na sociedade muitas pessoas que pautam a sua vida por uma visão de mundo muito restrita. E além desse tipo de ilusão do conhecimento humano, existe também a ilusão do indivíduo que tem sobre ele mesmo certas teorias, certas explicações. Nós nos iludimos com as explicações que as pessoas dão sobre a realidade e nos iludimos também com as teorias que nós mesmos formulamos sobre a nossa realidade. Quer ver uma bem simples, que é fácil identificar em nós? É quando nós dizemos assim, em função da nossa história de vida, das nossas lutas, nós nos colocamos como um indivíduo infeliz, porque não tivemos oportunidades, porque fomos seres limitados na vida por vários fatores. Nós criamos uma ideia de que não temos nenhuma possibilidade de ser feliz. E aí, cultivamos essa ideia a vida inteira. Nós não sabemos muito sobre praticamente tudo, gente. Nós sabemos, na verdade, muito pouco. Por isso que temos que estar sempre buscando o conhecimento. Quando a gente critica essa postura das pessoas que reverenciam conhecimento humano que leva a uma visão materialista, não vai aí nenhuma crítica, não vai aí nenhum, melhor dizendo, desmerecimento à obra dos grandes pensadores da humanidade. Todos eles foram grandes missionários, tudo aquilo que eles pensaram, refletiram, é parte da construção intelectual da humanidade, respeitável. O que nós não podemos é acreditar que disseram as palavras únicas ou últimas sobre tudo. Temos que sempre, tudo que nos chega, ponderar com bastante sabedoria e, antes de acolher uma teoria que nos explique algo, meditar sobre elas. Não é? Hoje em dia passam tantas ideias para nós e as pessoas vão seguindo, vão mudando a opinião de tanto ouvir certas informações. Eu não vou nem dar exemplo para não induzir ninguém a chegar a nenhuma conclusão, mas que cada um reflita. Observe os meios de comunicação, como massivamente eles vão repetindo assunto após assunto, e aquilo vai se tornando o quê? Algo comum. As pessoas vão assimilando e vão absorvendo aquilo. Chega uma hora que a pessoa chega a admitir, de fato, aquilo está correto ou aquilo está errado. Então nós temos que avaliar muito tudo o que nos é passado. Temos que pensar muito e nunca aceitar nada por precipitação. Nunca acolher nenhuma informação rapidamente. Até quanto ao conhecimento que os Espíritos nos revelam, nós temos que ter cautela. Nunca ir a princípio uma nova ideia, já ir assimilando assim de maneira, sem reflexão, sem preocupação. Então não podemos nos iludir com o conhecimento e para usá-lo temos que meditar muito. Outro grande problema da humanidade é a desilusão quanto à cura. Pessoas que buscam incessantemente curar-se. É muito comum as pessoas tentarem curar apenas sintomas, buscar a solução para as doenças apenas nos seus efeitos. E dificilmente chegam às causas. Inúmeras pessoas tratam muitas vezes as suas doenças, tratam apenas os sintomas, os efeitos, mas o foco gerador muitas vezes é desconhecido, até mesmo na medicina. Quantas doenças, embora tenham ali toda uma descrição dos processos físicos que estão por trás dessas doenças, mas a origem dessas doenças se deu aonde? No pensamento do indivíduo, nas emoções que ele carrega, nas emoções que ele cultiva. E o indivíduo muitas vezes ele tem essa doença se manifestando em diferentes órgãos. Cura hoje o estômago, depois aparece um problema no fígado, depois esse problema aparece em outra parte do corpo e assim vai. Porque na verdade lá, o foco gerador da doença que está na parte espiritual do homem não foi tratado, não foi curado. A doença teve um tratamento superficial. Além disso, existem pessoas que muitas vezes, nos nossos dias, não têm acesso a tratamentos médicos efetivos para a cura das suas doenças. Também por vários fatores, por várias causas. Causas, às vezes, que envolvem até aquele conflito da posse, né? Existem tratamentos médicos que, muitas vezes, certas medicações, que enquanto a medicação anterior tinha sido descoberta anteriormente, não tiver sido ainda totalmente explorada comercialmente, ela não ter dado todos os resultados possíveis financeiramente, aquela nova descoberta do novo remédio nem é liberada ainda. Então existem hoje tratamentos que poderiam já estar disponíveis, mas enquanto não ganharem o quanto for possível com os tratamentos já existentes, os novos muitas vezes não são lançados. Então por aí a gente vê a dificuldade que muitos terão de acesso ao tratamento necessário às suas doenças. E existem outros problemas mais, mas não vamos nos estender muito nesse aspecto hoje. E um outro problema que analisaremos à luz do Evangelho também é a crueldade do preconceito e da discriminação social, racial e todos os tipos de discriminação. É o indivíduo achar que porque o outro é diferente, ele pode ser considerado inferior e por isso ele tem menores direitos, ele merece menor respeito. Isso é um grande problema que nós temos hoje, e mesmo num país, mesmo entre pessoas que se dizem que não são racistas, não são preconceituosas, não discriminam ninguém, de alguma forma nós exercemos isso no nosso dia a dia. Né? Tem gente que fala que não suporta outra por uma determinada característica que é comum, que é humana. E como que a gente pode rejeitar alguém porque alguém tem uma característica humana? Isso é um tipo de preconceito também, é algo também que pode gerar muitos problemas. Quantos conflitos a gente não vive em vários meios, né? No trabalho, na família, entre os amigos, de pessoas que não gostam da outra pelo jeito de ser dela. Isso também é algo que muitas vezes cria dor, sofrimento e gera muitos problemas. Então vamos ver que são problemas entre tantos outros que afligem a humanidade, mas não são novos. São problemas que têm acompanhado a humanidade em todos esses séculos. Há 2000 anos, Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. Então, nós temos o caso do moço rico, Zaqueu, que vamos analisar logo mais, demonstrando os conflitos da posse, os problemas do homem de relacionar-se com os bens materiais. O diálogo de Jesus e Nicodemos ilustra a advertência de Jesus sobre as ilusões do conhecimento humano. A mulher hemorrágica exemplifica a desilusão quanto à cura. E o diálogo de Jesus com a mulher samaritana denuncia a crueldade do preconceito e da discriminação de toda a natureza. Então nós temos esses 4 casos do Evangelho que nós vamos refletir nesta tarde. Então vamos iniciar pelo caso do conflito da posse, começando com o que aconteceu com o moço rico. Um jovem se aproxima de Jesus. Ele é chamado no Evangelho de príncipe, então ele devia ser alguém de destaque na sociedade, não filho propriamente de um rei, mas alguém de destaque naquele meio. E ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus fala algumas coisas para ele, mas fala também assim: segue a lei, não mate, não roube, honra teu pai e tua mãe. E Jesus ouviu do jovem dizendo assim: mas eu tenho feito tudo isso. E aí Jesus então responde para ele: então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí o jovem entrou no conflito da posse. Na hora que ele tinha que abrir mão das coisas materiais para uma realização muito maior, ele não conseguiu abrir mão das coisas materiais. Então isso nos leva a pensar que era alguém que ainda não tinha conseguido se libertar daquilo que é o bem material. E o que que fez Jesus quando o jovem se distanciou dele? Deu a lição para os discípulos, que ficou clássica, conhecida, quando ele disse que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo que Jesus estava se referindo não era propriamente um animal, porque é óbvio, né? Um camelo, aquele animal grandão, não vai atravessar nunca o fundo de uma agulha. Mas o que Jesus estava se referindo era aquele cabo que era feito, uma espécie de linha, com os pelos desse animal. Então o que acontece nessa situação? Jesus estava enfatizando que a pessoa pegada aos bens materiais, ela não consegue atingir esse estágio superior de vida, não por causa dos bens materiais, por causa do apego. Porque na hora que você tem que abrir mão de algo a bem da sua evolução espiritual, você não consegue abrir mão. Aí você está se bloqueando nessa evolução. Quer ver isso? O egoísmo que nós temos. Não é só o rico que tem dificuldade de evoluir porque está apegado aos seus bens materiais. O pobre muitas vezes também está apegado aos bens materiais. Às vezes a gente pensa que nós temos tão pouco que não temos o que compartilhar com quem tem menos ainda. Isso também é apego, porque nós sempre podemos, daquilo que nós temos, compartilhar com alguém. Ainda que seja mínimo, porque o valor de algo está no valor que nós emprestamos aqui. Se é o que eu posso, se é o que está ao meu alcance, é o que eu posso fazer, é o que se espera de mim. É aquela situação em que Jesus exaltou a doação da viúva no templo. Onde, observando as doações dos fariseus, dos homens ricos de Jerusalém, davam grandes tesouros para o templo. E a pobre viúva foi lá entregar 2 moedinhas. Jesus disse para os discípulos que estavam ali próximos que aquela mulher tinha dado mais do que todo mundo que estava ali, dando tesouros, joias, ouro. Por quê? Ela tinha dado o que faltava para ela. Tinha pouco dinheiro, deu o que podia. Então a questão do apego excessivo aos bens materiais, essa dificuldade que a gente tem de se libertar desse apego no momento que é necessário, é isso que emperra a nossa evolução. Enquanto às vezes a gente não se vê envolvido nisso, quando a gente poderia ajudar a colaborar mais com outras pessoas que estão precisando, e a gente, porque diz, não tenho. Talvez se a gente reduzisse os nossos gastos, que envolvem coisas desnecessárias, supérfluas, talvez nós tivéssemos um pouquinho para ajudar quem precisa mais. E nós temos outro caso do Evangelho que ilustra o conflito da posse, só que essa pessoa se saiu bem, que foi o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele sabia que Jesus estava se aproximando, ele sobe a árvore para observar Jesus. E Zaqueu era uma pessoa que tinha uma profissão muito ingrata nessa época. Ele era um cobrador de impostos e era também o chefe dos demais cobradores. Eram chamados de publicanos esses cobradores de impostos. E aí então, Zaqueu era uma pessoa que já vinha querendo saber quem era Jesus, já tinha algum conhecimento sobre ele, e subiu a árvore para ouvir, para ver Jesus passar. E Jesus, se aproximando dele, falou: desce, Zaqueu, que hoje eu preciso ficar na sua casa. Tudo que Jesus fazia e falava para as pessoas, ele fazia porque ele sabia as condições espirituais das pessoas. Ele sabia o que as pessoas carregavam como anseios, muitas vezes antes da pessoa esboçar qualquer comentário, falar qualquer coisa. E aí então, Jesus passa a noite, como era de costume, falando muito, ensinando muito, anunciando o reino que ele tinha vindo anunciar. Zaqueu, no término daquela conversa, disse para Jesus: Jesus, eu vou dar metade dos meus bens para quem precisa. E aquelas pessoas que eu prejudiquei na minha vida, eu vou recompensá-las ainda mais, vou dar ainda mais para elas. E Jesus falou: olha, hoje entrou aqui a salvação nessa casa. Porque aquela pessoa, ele tinha entendido a mensagem de Jesus e resolveu se libertar daquilo que ele não tinha necessidade mais. Ele resolveu se desapegar dos seus bens materiais. É interessante que Jesus não falou para ele: Zaqueu, você é avarento, dá outra metade também, larga tudo. É que o que Zaqueu podia fazer naquele momento era isso. Era a condição dele, era essa. Por isso que a gente entende que não é para todo mundo viver na pobreza para ser um autêntico seguidor de Jesus. É se libertar daquilo que você sente que está na hora de se libertar, com amor, com desprendimento, com boa vontade. Para o moço rico, ele fala: vai, dá tudo e me segue, porque para aquele jovem tinha chegado essa missão. Ele poderia ter sido um outro discípulo de Jesus. Zaqueu ainda precisaria estar entre aqueles que, retendo bens materiais, continuaria ali, muitas vezes, suprindo as necessidades dos discípulos, suprindo ali as necessidades dos sofredores, que começariam a chegar procurando os seguidores de Jesus e precisariam de assistência. Então, cada um tem os bens materiais, cada um tem a sua quantidade, e cada um deve aprender a libertar-se daquilo que deve se libertar no momento certo. São pessoas que mostraram situações diferentes diante do conflito da posse. O moço rico não conseguia abrir mão daquilo que era necessário no momento. Zaqueu abriu mão daquilo que ele precisava. Por isso que se tornou um espírito que evoluiu muito, está muito bem hoje. Porque ele atendeu ao chamado da sua consciência. Quantos de nós estamos aqui hoje na condição de Zaqueu ou na condição do moço rico? É o que devemos refletir. Não significa que temos que atender o pedido que Jesus fez para o moço rico: vende tudo e me segue na pobreza. Também não significa que a gente tenha que dar metade dos nossos bens. Mas o que nós temos feito está sendo de coração? É isso que devemos sempre refletir. Fazemos o que é possível, o que está dentro dos limites. E às vezes não é só bem material que a gente tem que estar compartilhando. É tempo, é atenção, é amizade, é carinho. É isso que muitas vezes está faltando nas relações humanas. Felizmente, nos grandes centros urbanos, nas regiões que nós vivemos, não existe uma carência material, às vezes, tão grande que necessite tanto. Porque há formas de mobilizar recursos, fazer chegar as pessoas mais necessitadas. Mas hoje, o que as pessoas estão mais precisando? Da paciência uma das outras, da compreensão, do entendimento. Quanto que nós não melhoraríamos as nossas vidas de relação, a nossa vida de relação, o nosso contato com o outro? Quanto nós não melhoraríamos as nossas vidas sendo mais fraternos, mais tolerantes, respeitando-nos mais? E é isso que devemos pensar. Talvez seja essa a minha doação à vida. Ser alguém com maior disposição de fazer aquilo que eu faço com mais amor, com mais boa vontade. Não é? Vamos ver outro conflito, como Jesus lidou, as ilusões do conhecimento humano. Nicodemos era um fariseu, mas era daqueles bem intencionados. Porque os fariseus, embora a maioria estivesse envolvidos com poder, interesse de manter o status que eles tinham, existiam fariseus de bom coração. Eram homens que estudaram muito a lei de Moisés, tinham uma responsabilidade com o povo, e pessoas bem intencionadas também entre eles. Embora em muitas passagens do Evangelho eles sejam o símbolo negativo de pessoas que manipulam a religião, que são hipócritas, mas Nicodemos era uma exceção. Ele foi um homem que procurou Jesus, procurou à noite, porque talvez ele não quisesse aquela multidão em torno de Jesus, porque ele queria um diálogo mais profundo. E Jesus, e ele reconhece que Jesus vinha da parte de Deus, porque as coisas que Jesus fazia eram incríveis, ele disse, né? Alguém que faz os prodígios que o Senhor faz só pode estar vindo da parte de Deus. E Jesus solta uma frase para ele que não tem nada a ver com esse contexto. Jesus disse assim: em verdade vos digo, se o homem não nascer de novo, jamais entrará no reino dos céus. Uma coisa que não tinha nada a ver com que ele iniciou a conversa, com que Nicodemos iniciou a conversa. Temos duas hipóteses para explicar isso. Ou o texto do Evangelho foi suprimido, a parte que introduz essa fala de Jesus, porque houve isso na história do cristianismo, infelizmente, partes não foram bem traduzidas ou foram de maneira intencional excluídas porque não atendiam o interesse das pessoas, ou até acidentalmente pode ter acontecido. Ou Jesus sabia o que estava se passando no coração de Nicodemos. Sabia que ele estava procurando Jesus para perguntar questões mais profundas, refletir mais sobre a lei de Deus, e aí Jesus já vai direto, talvez, naquilo que era o foco de interesse de Nicodemos. Porque Jesus já tinha pronunciado a questão da reencarnação em outro momento, quando perguntaram para ele se o profeta Elias não tinha que vir antes da vinda do Messias. Porque uma profecia antiga dizia que para vir o Messias, aquele grande esperado do povo hebreu, tinha que vir antes o profeta Elias, mas que já tinha morrido há mais de 700 anos. E aí Jesus falou para os discípulos, falou para as pessoas: olha, Elias já veio e fizeram o que quiseram com ele. E aí as pessoas, o próprio Evangelho diz isso, né? E aí concluíram que era de João Batista que Jesus tinha falado. Então talvez isso tenha chamado a atenção de Nicodemos, e ele vai perguntar para Jesus: será que é dessa forma que as pessoas voltam realmente? Mas antes de falar, Jesus já entende que o que ele queria saber era sobre isso e já entra no assunto direto, dizendo que se o homem não nasce de novo, ele não entra no reino dos céus. E aí Jesus tem todo aquele diálogo com Nicodemos, mas uma parte mais importante disso é que Nicodemos fala assim: como é possível um homem nascer de novo? Ele vai entrar dentro da barriga da mãe novamente? E aí Jesus fica espantado com ele. Como pode, né? Um mestre de Israel, porque os fariseus eram mestres, sabiam muito. Como pode um mestre de Israel não saber dessas coisas tão simples? E aí Jesus fala de que o espírito, que o corpo vem do corpo, o espírito vem do espírito, que o espírito sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde ele veio. Tem gente que pensa que essa passagem do Evangelho é só para falar de renovação espiritual. Mas quando Jesus fala que ninguém sabe de onde vem o Espírito, é aí que a gente entende que nessa passagem também se explica a reencarnação. Por quê? Se Jesus não aceitasse a reencarnação, ele não ia dizer que o Espírito vem de onde a gente não sabe. Porque nessa visão de que temos apenas uma única vida, de onde vem o Espírito que anima o corpo? Vem de Deus. Quando ele diz que o Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem, ele está dizendo isso. Ninguém conhece a história pregressa, anterior desse Espírito. Ao reencarnar, nem o próprio Espírito lembra das suas vidas passadas. Porque é difícil viver até com lembranças difíceis dessa vida. Imagina de um monte de vidas para trás. Então esse diálogo de Jesus com Nicodemos mostra bem essa dificuldade do homem de lidar com as questões mais profundas da vida, muitas vezes iludido por outros conhecimentos. Então Jesus demonstrou que o conhecimento, por mais sábio que a pessoa seja, sempre tem limitação. Todos nós temos limitações nos nossos conhecimentos. Por isso que todos nós temos que estudar sempre, refletir sempre, conversar com outras pessoas que também estudem sempre, porque é assim que a gente vai evoluindo intelectualmente, culturalmente, vamos superando essas limitações do conhecimento. E a questão quanto à desilusão, desilusão quanto à cura, é o episódio da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica era uma mulher que já estava há 12 anos tendo hemorragias contínuas, já tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos que tentavam inúmeros tratamentos da época, à base de ervas e outras práticas, muitas vezes sem nenhum resultado, e ela não conseguia, ela já estava desesperada. E ela, acreditando que Jesus a curaria, ela tenta se aproximar. Mas Jesus, uma pessoa muito conhecida, muito já procurada, eram multidões que cercavam quando ele passava na cidade. E aí ela pensou, se eu só tocar na túnica de Jesus, eu já vou ser curada. E foi o que aconteceu. Ela consegue vencer a multidão e toca na túnica de Jesus. E aí Jesus para e fala, quem me tocou? E os discípulos falam, mestre, como que eu vou fazer para reconhecer nessa multidão aqui quem tocou o Senhor? Mas Jesus sabia que algo estava saindo dele, porque ele disse, eu sinto a virtude saindo de mim. E aí, ao se deparar com a mulher, ele diz para ela, a tua fé te curou, filho. Ela teve tanta fé a ponto de acreditar que só de tocar em Jesus, ela seria curada. Ela receberia dos fluidos que emanavam intensamente do corpo dele e que revestiam o próprio ambiente que ele estava. Por isso que as pessoas na presença de Jesus eram muitas vezes desarmadas das suas más intenções, eram muitas vezes abaladas do seu sentimento. É por isso que Jesus estabelecia uma comunicação direta com o mundo interior das pessoas que estavam presentes com eles, porque esses fluidos, ao envolver a pessoa, criavam um círculo de ideias e pensamentos que iam da pessoa até Jesus, e ele recebia tudo. Quem já esteve na presença de alguém muito especial, muito importante, talvez viu milésima parte do que seria estar na presença de Jesus. Então, ela, absorvendo esses fluidos por causa da fé, ela se cura. E quantos de nós não nos curamos porque não acreditamos naquilo que nos levaria à cura? Não temos fé naquilo. Às vezes a gente não tem fé nem no tratamento do médico. Ele nos prescreve determinadas substâncias, os comprimidos para tomar em tantas vezes por dia, por tanto tempo, o que a gente faz? A gente abandona esse tratamento. Às vezes a gente procura um tratamento espiritual na casa espírita, também para a cura da doença, do nosso desequilíbrio espiritual, e a gente não segue o tratamento. A gente recebe uma orientação assim, filho, faz a prece todos os dias, faça o evangelho no lar, venha tomar passe toda semana na casa, e a gente começa a falhar nesse tratamento. Faltou a fé para a gente conseguir se curar. E às vezes falta a fé mais profunda, que não é só acreditar cegamente. É a gente acreditar entendendo como aquilo pode se dar. E entendendo que haverá um momento para aquilo ocorrer. É a fé raciocinada e a fé esclarecida. Então, nós ainda vivemos muito dos problemas da cura porque não atingimos a cura real daquilo que nós temos necessidade, que é o nosso ser, que é a nossa mente, que são as nossas emoções em desequilíbrio. Porque não seguimos tudo aquilo que já nos tem sido ensinado, porque não temos acreditado verdadeiramente nisso, a ponto de praticar e obter, então, a cura. Então, falando agora da crueldade, do preconceito e da discriminação social e racial. Jesus foi até o poço onde a mulher samaritana vinha retirar água. Os judeus não falavam com os samaritanos porque achavam que eles eram impuros, porque embora fosse o mesmo povo, os samaritanos tinham se separado dos judeus, já não iam mais a Jerusalém, reverenciavam o Deus lá em Samaria mesmo, e tinha alguns costumes um pouco diferentes. Então os judeus achavam que aquilo era o fim, os samaritanos eram impuros. Por isso que Jesus usou o símbolo do bom samaritano como exemplo daquele que ama o seu próximo, para já ir vencendo esse preconceito contra as pessoas que tinham adotado práticas diferentes. E Jesus, ao conversar com ela, foge de uma regra da época. Um homem conversando com uma mulher, e ainda mais samaritana, era impensável. E aí a mulher se surpreende com isso. E ela ainda tinha uma outra condição. Ela era uma mulher que já tinha tido um outro marido. E Jesus, tudo no diálogo, ele reconhece essas coisas. E ela fica surpresa porque Jesus vai falando essas coisas para ela. Mas veja, Jesus não trata essa mulher com preconceito. Nem por ela ser mulher, nem por ser samaritana, nem por ser separada do seu primeiro marido. Tratou como um ser humano, como todos os outros ele tratava. Se a chamou de mulher, porque era o hábito na época, né? Dificilmente o homem se dirigia a uma mulher pelo nome dela. Era sempre mulher, porque era o hábito da época. Mas a tratou com respeito. Não a discriminou por essa condição, nem a condição feminina, nem a sua condição de mulher casada novamente, nem por ser samaritana. E quantas diferenças nós criamos que nos separam das pessoas, porque nós classificamos que uma pessoa por ser assim não merece a nossa atenção, o nosso respeito. Uma pessoa por ter essa característica tem que estar longe de mim. Jesus demonstrou que o que importa realmente entre as pessoas é o respeito, é o amor que se tem. E ele demonstrou isso tanto, e é difícil entender por que os cristãos do tempo posterior aos tempos apostólicos foram perdendo essas condições, essas características que Jesus ensinou. E a gente respeitar a pessoa independente de quem ela seja. Não temos nada que nos separe das pessoas. Então vejam, se seguíssemos essas instruções de Jesus, nós já teríamos encontrado a felicidade, se adotássemos essa prática em nossas vidas. Então, para solucionarmos os problemas na atualidade, como nós poderemos aí encontrar soluções para esses conflitos que Jesus lidou de maneira tão sábia com eles? Nós vamos ver na questão 921 do Livro dos Espíritos o seguinte. Os Espíritos disseram assim que o homem é quase sempre o artífice da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então nós temos em Jesus esse modelo que nos mostrou de como vivenciar a lei de Deus, que é a gente pôr em prática essas questões, né? De termos fé, de tratarmos as pessoas com consideração, independente de quem elas são, de nos despojarmos daquilo que não precisamos mais em nossas vidas. Tudo isso nós temos os exemplos do Evangelho nos inspirando. É isso que é praticar a lei de Deus. Tem gente, como os judeus antigos pensavam, praticar a lei de Deus é seguir rituais, é fazer oferendas, é ter uma oração padronizada, é muito mais do que tudo isso, gente. Na verdade, isso é até dispensável. Nós cultuamos verdadeiramente Deus quando a gente ama o próximo. E foi Jesus que ensinou isso ao resumir a lei para aquela pessoa que perguntou para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas é o maior mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, ame o teu próximo como a você mesmo. Então, se alguém quer amar a Deus, quer reverenciar a Deus, quer seguir as leis de Deus, deve pôr em prática esse amor ao próximo. E quando a gente tiver dúvida se estamos seguindo a lei de Deus, nós temos como saber também. Podemos saber onde está escrita a lei de Deus? Será que ela está escrita em algum livro? De certa forma, algo da lei de Deus está nos evangelhos, em muitos livros sagrados, nos livros que os espíritos superiores ditaram através dos médiuns ou escreveram pela psicografia. Mas tem um lugar onde a gente pode encontrar a lei de Deus a qualquer momento, porque há momentos da vida que a gente não terá um livro para nos inspirar, mas teremos lá sim a lei de Deus para ser consultada. Os espíritos nos disseram que ela está na nossa consciência, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Ela está gravada em nós porque nós estamos, ao longo da evolução, adquirindo compreensão dessa lei. As numerosas reencarnações que tivemos e teremos no futuro é a aquisição dessa lei de uma forma imortal, que estará conosco para todo sempre. O problema é que muitas vezes a gente luta contra a consciência, se rebela contra ela e perde a grande oportunidade de cumprir o dever que a nossa consciência nos manda. Por isso, então, que meditemos sempre nas nossas ações, procurando verificar se elas estão condizentes com a lei divina. Nós sabemos no íntimo o que devemos ou não fazer, desde que a vaidade, o orgulho não nos impeça de reconhecer esse dever. E Jesus disse, já aí para finalizando, que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se seguirmos os exemplos de Jesus, se vivenciarmos tudo isso que ele nos ensinou, nós teremos a luz para a nossa vida. E para a gente consolidar ainda mais essa experiência, para a gente não ter dúvida, vamos aproveitar, ouvir essa canção que nos fala muito sobre ter Jesus como esse modelo em nossas vidas, tê-lo como a grande solução dos problemas para a humanidade. Então ficam aqui as nossas reflexões como um convite para que todos nós encontremos na mensagem de Jesus esse grande auxílio que necessitamos para a solução dos nossos conflitos, dos nossos problemas, e para que possamos contribuir na solução dos problemas do mundo. É só quando o mundo se cristianizar verdadeiramente é que nós teremos superado essas lutas, essas dores que nós todos presenciamos. Jesus abençoe a todos, dê uma excelente semana a todos, com paz, saúde, prosperidade, com realizações. Muito obrigado.